Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Antes de entrar em uma relação, as pessoas deveriam experimentar mergulhar nas profundezas da própria alma. Isso mesmo. Entrar em contato com a própria essência, se surpreender com as experiências únicas e que não dependem de ser compartilhadas. Pense, você nasceu só e no dia da sua morte não terá ninguém para te acompanhar. Do jeito que você veio, você vai embora. Isso te assusta? Se te assusta, meu convite é para que você olhe para si mesmo, para suas escolhas, para sua felicidade. Perceba que você tem a oportunidade de vivenciar experiências que não necessitam do outro. Por exemplo, você não precisa do outro para saborear um alimento, não precisa do outro para apreciar a beleza da natureza, não precisa do outro para assistir a um filme no cinema ou em casa. Você só necessita de você mesmo para apreciar, sentir, discernir, saborear, ver. Quando você começa a valorizar mais esses momentos consigo mesmo, sem se sentir mal, terá entendido que a felicidade vem de dentro, está em você e não necessita de nada nem ninguém. Assim, estará preparado para compartilhá-la com outra pessoa que também seja inteira, sem anulação, subjugação, dominação ou compensação. As chances de sucesso são maiores quando nenhum dos dois sente-se aliviado com o alarme de um celular anunciando alguém, porque não há necessidade, apenas complementaridade. Quando você possui um porto seguro fora de você, seja na família ou em alguém, há algo que está fora do lugar, que é você mesmo. Seu direcionamento deve ser interno, seu foco deve ser sempre em você. O outro jamais poderá suprir suas carências por mais que você acredite nisso. É muita responsabilidade para alguém que não tem a obrigação de te fazer feliz ou te confortar. Quando você tomar a responsabilidade para si mesmo e conseguir perceber seus pontos fortes com mais clareza e entender que a autogovernabilidade deve ser sua diretriz, estará realmente preparado para entrar em uma relação madura. Enquanto isso não ocorrer, serão experiências para te acrescentar, super válidas por sinal, porque toda troca afetiva importa. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.